Você acompanhou na Rádio Marabá. Notícia na hora certa, pelo Sistema Gaúcha SAT. CYK 254. Rádio Marabá. A emissora do seu coração. Iraí, Rio Grande do Sul. Vários são os fatores que levam você a preferir o Mercado Galocha. O ambiente é amplo, espaçoso e com mercadorias bem expostas. Tem bom preço e qualidade no que vende. Dispõe de ampla linha de gêneros alimentícios. Seção de frutas e verduras sempre bem fresquinhas. No açougue, excelente carne para o seu dia a dia. Para o churrasco no fim de semana, carnes inspecionadas e com cortes especiais. Variedade em frios e embutidos. Pão cacetinho de trigo, centeio de milho, feito na hora e sempre fresquinho. Mercado Galocha, do jeitinho que você gosta. Aberto de segunda a sábado, até às 20 horas e 30 minutos, domingos e feriados, das 7h30 ao meio-dia e das 18 às 20 horas. Mercado Galocha, onde você compra, economiza e volta sempre. Rua Duque de Caxias, em Iraí, telefone 3745-1294. Pampa, Sertão e Viola. Apresentação Jorge Luiz. Cinco horas, quatro minutos. Posto Santa Lúcia, produtos com qualidade na hora de abastecer o seu veículo. Abastecimento, troca de óleo e a atenção especial de uma equipe de atendentes pronta para bem lhe atender. Pneus para carros, caminhonetes e motos com ótimos preços. Para os taxistas de Iraí que disserem que acompanham o nosso programa, terão um desconto especial. Ao seu dispor, loja de conveniências e lanchonete Posto Santa Lúcia, produtos com a marca Petrobras, distrito de Santa Lúcia, Palmitos, telefone operadora 49-36-47-35. Leidão Chaveiro e Moto Serra também com a gente aqui no programa Pampa Sertão e Viola da Rádio Marabá. Cópias de chaves, cilindros, fechaduras, carimbos, venda e conserto de motosserras, roçadeiras, lava-jato, cortador de grama, pulverizadores e peças em geral. E lá no Leidão é o seguinte, ele é representante também da Erva Mate Chiru. E você que chegar lá no Leidão e falar que ouviu o programa Pampa Sertão e Viola aqui da Rádio Marabá, vai levar um quilo da Erva Mate Chiru por apenas R$ 6,50. Rua Anitta Garibaldi, 2016, em Palmito, Santa Catarina. Operadora 49-36-47-16-28. Lembrando que o Leidão tem tradição de pai para filho. Agora 5 horas com 5 minutos. Thank you. cuidar bem do seu animalzinho de estimação, conte com a Clínica Veterinária e Pet Shop Companhia do Bicho. Médica veterinária responsável, Fernanda Estrapasson. Consultas, cirurgias, vacinas éticas e medicamentos. Banho tosa, acessórios para cães e gatos, rações variadas, petiscos e a linha completa para higienização. Serviços de telebusca e hospedagem, clínica veterinária e pet shop Companhia do Bicho, Rua João Carlos Machado, em Iraí, telefone 3745-1093 e 98427-2185. Produtos feitos com carinho e muita qualidade para a sua mesa, você encontra na Confeitaria Iraí. Pão cacetinho, linha de pães integral, pão de cachorro quente e lanches durante todo o dia. Tortas doces e salgadas, variedade em bolachas, massa caseira com ovos de colônia e pizzas de diversos sabores. Preço especial para as comunidades e festas de casamentos e aniversários. Lasanhas, pizzas e mini pizzas e o pão de hambúrguer. Confeitaria Iraí, agora na João Carlos Machado, ao lado do Mojão Aparecido. Telefone 984-3176-73. Um abraço aí para a dona Rose e para a sua equipe de colaboradoras. Agora 5 horas com 20 minutos. 5:20. O mais rápido e eficiente meio de comunicação. Marabá. ZYK 254, 1.080 kHz.